vou ganhar. Ser um campeão, nem vou ser sempre o melhor. Nem todo mundo é craque, nem o mais veloz, nem sempre se pode vencer. Adoro jogar tênis, futebol e beisebol. Se ganho ou perco, não importa, o importante são os três P's: persistir, praticar e participar. Um, dois, três, são os três P's: persistir, praticar e participar. Um, dois, três, são os três P's: persistir, praticar e participar. Um, dois, três, são os três P's: persistir, praticar e participar. Um, dois, três, são os três P's: persistir, praticar. Surfar, andar de patins, bicicleta ou a cavalo. Se caio, não ligo, volto e me levanto. Se nada estilo livre, borboleta ou peito, posso até mesmo nadar do meu jeito. Nadando na piscina ou nadando no mar, alguém que nada bem eu vou querer imitar. Se aprendo rápido ou não, não importa, o importante são os três P's: persistir, praticar e participar.